A ministra Gleisi Hoffmann, hoje senadora, pode dizer que é apenas uma coincidência. Mas ninguém acredita em coincidências desse tipo. Foi só ela sair da Casa Civil para que o empréstimo ao Paraná fosse liberado. É o que aconteceu ontem. Ela deixou a Casa Civil e imediatamente saiu a liberação do empréstimo de 817 milhões autorizado pelo Supremo Tribunal Federal ao Paraná. Olha, ela sair com certeza ajudou. Ela também teve um lapso ou falta de tempo para encaminhar os demais empréstimos do Paraná para o Senado. Seria isso apenas? Não podemos aceitar que uma ministra que está lá para defender o Paraná e desde novembro não encaminha pedidos do Paraná para o Senado aprovar. Isto é incompatível com o que a gente considera ética política, ética republicana, em que os interesses sociais, os interesses mais altos do Estado, estão muito acima dos interesses politiqueiros. O deputado Valdir Rossoni acredita que os demais empréstimos agora também serão liberados, pois comprova que as contas do Paraná não extrapolaram os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como vinha dizendo a ministra. O certo acaba prevalecendo. Precisou que a justiça se manifestasse para que o Paraná pudesse ter os seus direitos. Lamentável era o que estava acontecendo por causa de questões eleitoreiras, não são nem políticas. Paraná era o único estado brasileiro que não tinha recebido esses recursos. Ainda depende de análise da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, 13 empréstimos do governo estadual que totalizam 325 milhões de reais. Esses recursos seriam aplicados na área de assistência social, segurança pública e na melhoria da gestão fiscal. Pois bem, vocês vejam o prejuízo que alguém instalado na República, no governo federal, pode causar ao seu Estado. Quando ele está lá, a gente espera que ele faça exatamente o contrário, trabalhe em favor do Estado. E não há na história do Paraná alguém que tenha trabalhado contra o Estado que consiga se eleger alguma coisa depois, consiga se eleger governador. Não é atrapalhando o adversário e, para atrapalhar o adversário, atrapalhando o Estado, que alguém chega lá. A ministra, ex-ministra Gleisi Hoffmann, agora senadora, já está no Senado. E no Senado ela se dedica a trancar a pauta. Ela vai tentar, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, impedir a aprovação desses empréstimos, com certeza. Mas ela acredita que ninguém fica sabendo que o povo é bobo. O povo não é bobo há muito tempo. O povo hoje sabe perfeitamente o que acontece e o que fazem contra ele. Bom dia a todos.